subir manter o nível 360 via saída Arbo 1, após 2010 autorizada elétrica. Arbo 1, após 2010, 097, sobe 360. Conceitor controle, Alfa Rússia. Ah, firma o próximo do controle do funcionário controlado. Ciente, Alfa Golf Serra, está autorizado o corredor forte, informa ingressar no corredor Interlagos. Cara, autorizaria uma 3 de Alfa Serra e de Acústica, está presente 263, Magné. Afirma, autorizado, Alfa Golf Serra, direto do Estena, Serra em Guiacuí. Direto do Estena, passei 510, Alfa Golf Serra, graças. Salvador, boa tarde, Azul 4423, ponto de espera, 10 toque. Azul 4423, autorizado, alinhar e manter o seu lugar. Ali manter, tudo no 0, 423. Fatango Lima, uniforme Tango, no solo 27, com o pátio. Lima, uniforme Tango, confirma o pátio. Decolagem autorizada, pista 10, 180 graus, 109. Livre decolagem, o 443. 6314 autorizado, alinhar e manter pista 10. Azul 271. Azul 271, no passador, no complexo final, chame em turno. 18, decimal 95. 1895, galera, bem bom final de semana, senhor. Boa. Autorizando 55, chama agora o centro Recife, na frequência 128, decimal 35, ao término 25, decimal 1. 28, 35, 251. Tá, 3155, obrigado. Boa. Decolado aos 29, chama em controle, frequência 120, décima 8. 208, boa até. Controle, boa, azul 4423. Azul 4463, contato radar decolagem, submanter nível 340, via saída Arbo 1. Arbo 1, 4423. Minha aproximação, aguarde, pista livre. Olhando, pista livre, azul 271. Decolagem autorizada, pista 10, 180 graus, 10. 71, pouso autorizado, pista 90, o vento 180 graus, 109. Repeat, pouso, capsira, 10, azul 271. Medesmal, 0. Vou decolar da 31, chame o controle, frequência 120, décima 8. 08, Fernanda, 314. Salvador, boa tarde, Xenemia 314, subida a Momo, cruza 1300, atenção 340. Xenemia 314, contato ao radar na decolagem, sub mantendo nível 340 via saída Momo. 340 via subida a Momo, Xenemia 71, no solo 33, direita, 121, décima 9. Direita, 219. Tango Alfa, vou oficiar, confio em posição. Sim, tipo Alfa, Alfa, vou oficiar, reporte, quando visual, coloca de bolso. Salvador, TAM 3367, considero 0 ponto. TAM 3367, a linha decola a pista 90, 180 graus, 109. 3367, a linha decola a pista 90. Chame-se para Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 1260. 288-260, boa tarde. de Salvador. Uma boa tarde, é o SAM 3190. SAM 3190, aciona identificação. Essa via chegada do médio 1 para o nível 050. O ajuste em Salvador no 095. Bom, médio 1, vamos descer até o nível 050 com no 095. Confira o nosso número na aproximação, gentileza. Número 1 na aproximação, SAM 3190. Cancelado as restrições de velocidade. Muito obrigado. Então, já que nós estamos no número 1, o senhor deixa a gente voar na proa de Simba. Simbra, confirmando do externo para agilizar o tráfego aí, está chegando também. Isso 90, foi a posição ITAP. Inicialmente ITAP, tá ok. Quando o senhor nos autorizar, a gente gosta de voar na proa do externo aí. Controle Salvador, 204. Obrigado, 208. Dentro da FAPA, solicita vetores para o procedimento IMS X-Ray, dá 10. Está mantendo 080. Pente Olimpo 04. O senhor tem condição de voar a posição bom médio para necessitar chegar a bom médio 1? Temos na prova de Bomed para fazer a Bomed 1904. Salvador, muito boa tarde, o esquema que ele forme. Salvador, boa tarde, são 3367. Tá 3367, contato rodando decolagem, supa via saída Savo 1 para nível 360. Savo 1, Mótima 1, 360, 367. Tá passando o Yankee. Luiz Yankee Uniforme, acione identificação desse avião chegada a mão para o nível 060. Ajuste em Salvador 1095. 060, ajuste no 095, descendo via Luiz Yankee Uniforme. Senhor Alfa Golf Serra. Alfa Golf Serra, prossiga. Próximo local para pouso Alfa Golf Serra. Alfa Golf Serra, não atrasa o conhecimento e a frequência livre. Serra. Salvador, eu estou 3367, alguma possibilidade de voar Mótima? 3367, voa posição Leda. Ok, Leda, obrigado. 3367. Término do alinhamento e pronto, tá? 3145. 3145, autorizado a decolagem pistão 0, vento no 0 grau, 05. Indivíduo de decolagem no 0, tá? 3145. Janela 314, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 12545, 12685, janela 314, boa tarde. Olímpio 04, vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 310. O limite será a radial 020 de Salvador. 020 Salvador, proa 020 Olímpio 04. Proa 03310, direita 310 Olímpio 04. Sim, está mantendo a 310 Olímpio 04. Salvador, muito bom dia, 862 Olímpio 04, boa tarde. Fechando. Fernando 6210, acione identificação desse avião chegada a Bumed 1 para nível 070. O assiste em Salvador 0015. Chama 6210, mantém inicialmente o preço da chegada. Controle Salvador, tá 3145. Tá 3145. Contato radar na decolagem, suba via saída Sanvo 1 para nível 340. Via Sanvo 1, 340, possibilidade proa de Sanvo ou Leda? 3145, mantém preço da saída. Mantém, tá 3145. Tango Whisky Yankee Uniforme, reduza para 230, nós estamos com o seu número 2 na aproximação. Reduzindo, senhor, para 230 mais, Whisky Yankee Uniforme. Tango 3190, vetor, para interceptar o curso do localizador, vou ver à direita na Pro 060. Esse para 2000 pés, está autorizado ILS X-Ray da pista 1-0, ajuste 1-0 no 5, reporte estabilizado. Direito desse a 2000, Pro 060 com 1-0 no 5, informe estabilizado, está 3-1-0. 1169, autorizado. Alinhar e manter o 0. Alinhar e manter o 210, boa posição, ITAP. ITAP, 210. Nuno 69, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-0-9. Decolagem 1-0, voo 1-9-9. Faça 5, vai posição, são 3145, vai manter a saída da presente, uma milha para salvo, indiferente. O patrão gosta mais que Yankee, manter sobre condições visuais hoje, farol, Itapuã, reposta através de Pituaçu. Aqui é o pessoal, o Itapuã, o mais que Yankee vai lá. Seis 67, chama se Recife na frequência 12835, antena 125 decimal 1. Chama a 3367, Whisky Yankee Uniforme, deixa para 4000 pés, o ajuste no 095. 4000 pés, ajustado no 095, Whisky Yankee Uniforme. Canal 6210, desce para nível 050. 050, 6210. Controle, o gol 1169 está cruzando 2000 pés. Seu voo. Gol 1169, contato radar na decolagem, suba via Sanvo 1 para nível 360. Sanvo 1, 360, gol 1169. Tchau. aprovação? Mantenha o perfil da saída Gol 1-1 numerado. Aqui nós temos umas formações aqui à frente para evitar. Até a proa aproximadamente 190. Gol 1-1-69, autorizado o desvio. Vai manter a proa 195. Opa, Tango Yankee, Salva Tango Whisky Yankee Uniforme, reduza para 2109, com o seu número 2 na aproximação. Vai seguir tráfego 11 horas, posição 1 hora, 10 milhas, como Nordeste, passa 2000 pés, com Alfa 3, 2, 1. Estamos com 210, senhor. Quente, Whisky Yankee Uniforme. E o passareiro do 2231 não pode ficar a próxima. Desce que foi da pista 190. Palme estabilizado. Ela mais estabilizada, está soltando 2000. 2231 na mão. Passareiro 2231 no posto, no ponto de distância. Autorizado, alinhar e decolar pista 0, vento 190 graus, 109. Livre, alinhar e decolar, passaria 2230. 3145, chame centro Recife na frequência 12835, antena 125 decimal 1. 12835, 135 decimal 1, tá 3145. Passo 5, secundária 125 decimal 1. Estamos 90 com tempo estabilizado. Firmo, estava só esperando uma vez para lhe falar, estabilizado. Tá, 3190, torre 118 decimal 95. 295, boa. Rádio 3190, estabilizado esse X-Ray 10. Então 3190, continua em aproximação, aguarde pista livre. Desça para 2000 pés, ajuste na 0,5, está autorizado ILS que foi da pista 0,0, reposta estabilizada. 2000, 0,5, 102, 0,0, reposta estabilizada. Contra mais quente, circuito de tráfego, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, ia. É o papel relação de arco. 2231 da passarela, decolada ao 50, chame controle 120 decimal 8. Chama controle 208, obrigado. Tô Salvador, é o papel relação de arco. Batango, Oscar, Mike, Yank, prossiga, a torre. Passou através de Iguaçu, 500. Não é intenção. Ah, 3 minutos, ela estamos com 17. É 17, é isso? Ah, reporte, mantenha o vertical Tapuã 500 pés, volta mais 500. Mantenha Tapuã 500 pés, é. Só ajuste em Salvador, 10-105. 10 no centro de cidadia, ponte para 040 do 1869. Forme. Papatango Whisky Yankee Uniforme, boa tarde, Salvador. A final do procedimento, senhor. Já estabilizado, completamente visual, para cancelar e prosseguir pela base pela aderida 17, senhor. Ok, o Whisky Yankee Uniforme chama para o cancelamento do plano. Cancelando a partida presente, ó. Plano, instrumento cancelado ao 5-1, autorizado. Base pela direita, reporte na base, baixado travado. O Whisky Yankee Uniform. Reportará o Whisky Yankee Uniform. Direto à posição Momo. Subida sem restrição para 160, direto Momo. Pesando 90, no salão 51, direita, 121, décimo 9. 9. Chame Centro Recife na frequência 12835, antena 125, décima 1. 12835, gol 1169. Obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, é o gol 1620, aproxima-se do ponto de espera da 1-0, pronto. Boa tarde, gol 1620, está autorizado a alinhar uma TP, pista 1-0, inicialmente, considere, inicialmente mantenha a linha e mantém a pista 1-0. A linha e mantém a pista 1-0, entendeu, o gol 1620, vai ingressar em alinhar e manter. Certo. Luiz, que anca informe, baixou e travou? Agora, senhor, baixado e travado, já vai girar a base para final, contra aí, baixa checada. Autorizado, pouso pista 97, vento 190 graus, 109. Uniforme. Pista 197. 197, Whisky Yankee Uniforme. Oscar Mike Yankee, autorizado, base pela direita, curva à esquerda, autorizado o cruzamento da final da 10, evite o prolongamento da 1735, aeronave com pouso autorizado na pista 97. Atento, autorizado, cruzamento, autorizado na base de cima direita, para dar um tranquilo. Paciente, solicito, informa, pam, tivemos que cortar o motor, estamos indo visual para pouso em Salvador, Olimpo 04. Paciente, Olimpo 04, plano ISR cancelado 1953. Não sente sua da necessidade de evolução? A princípio, negativo. Gente, vou ir até Ceasa, reporte com o visual com o campo. Na proa de Ceasa, vai reportar o visual com o campo, limpo 04. Autorizada, pista 90, 190 graus, 109. Autorizada, decolagem, gol 1620. Ok, falta 180, reporte na Quebec. O Whisky Uniform, devido a tráfego, o helicóptero vai pousar na 17. Oscar Mike Yankee, autorizado, base à direita. Pouso autorizado, cabeceira 97, vento 180 graus, 109. Oscar Mike Yankee. Base para a direita, autorizado, pouso Oscar Mike Yankee. Afirmativo, na Quebec, liga à direita na Quebec, aguarde para ingresso. Tu vai para parte 5 ou parte 4? Ok, parte 5, então à esquerda, autorizado. 8-0, suba para 3.000 pés. Direito 1-0, subindo para 3.000 pés, 62-1-0. Olimpo 04, confirme para o B. Pipa, apoio dos bombeiros, após o pouso. Confirme, Olimpo 04. Solicita apoio dos bombeiros, após o pouso. Gol 620, decolado ao 55, chame o controle, frequência 120, décima 8. 120, décima 8, gol 620. 32231. Passaria 2231, prossiga. Poderia o coordenar com o Centro Recife direto Barreiras? Passaria 2231, não aguarde. Ok, obrigado. 62-10, voa a posição escape, inicia esperar a posição escape. Escape, Oceano 6201. Salvador, muito boa noite. Oh, perdão, muito boa tarde, voa no 620. Recolamos no perfil, Fuca, Jamo. Voa no 620, contato ao lado da decolagem, após 2000 pés, voa a posição Jamo. Após 2000, vai voar Jamo, voa no 620. Olimpo 04, está na CEASA, visual com campo. Olimpo 04, está na CEASA, visual com campo. Nível 04, 1500, na posição Silo, Gol 869. Afirmo, Gol 869, devido à aeronave em procedimento de emergência, onde nós iremos realizar o pouso do mesmo e aguardaremos as instruções da Inferno. Certo, manterá o ato em Silo, Gol 869. 05-04, confirme se possui carga perigosa a bordo. Negativo. Combustível remanescente, possui? Pois, prossiga. A torre. Não faço chamada para o carro. Mantenha a posição, 02. Negativo, Olimpo 04. 7, condições de prosseguir visual e se ajustar na final do 1-0? Afirmo. Ok. Já está com a pista livre, ponto final para pouso. Olimpo 04, na escuta da torre. 04, na escuta da torre. É a torre Salvador? Controle, Sena 6210, confirmando, está voando para a ETAP com a rápida prevista. Negativo, chame 6198, 6210. 02, a torre já autorizou seu pouso, vento 190 graus com 11 nós, passa a frequência da mesma em 118, decimal 95. Autorizado o pouso, Olimpo 04. Passa a frequência da torre 1-1-8-9-5. Torre Olimpo 04, visual, trem baixar travado. Pouso autorizado, pista 1-0, 1-9-0 graus, 1-0-9, Olimpo 04. Autorizado pouso, Olimpo 04. 1-6-2-0, aguarde. Guardado. Olimpo 02. Confirma o pôr do sol. Confirme. Horário do pôr do sol. 20:17. Cliente 04, considere solo ao 002000. Táxi à direita, via Alfa, reporte novamente na Delta para o cruzamento da pista. Golf Alfa, Delta, vai chamar na Delta para o cruzamento ali no 204. Vento de 15 milhas, fez algumas comas aqui à esquerda, ok? Cliente. Nossa, esse é na 6210. Telemia 2105, mantenha a espera na posição em TAP 3106. Estamos aguardando a liberação da pista. Tá em frente. Prossegue, Olympus. Nossa, só não volta a bordar devido ao branco do sol. 2685. 2585, 2680, boa tarde. 3600. Frequência livre. Informe iniciando um óbita na posição Peru. Ah, 3 milhas para iniciar lá, seu gol no 869. 7, descendo para 4 mil pés na escuta. Estando lá, chegou no 869. Na Delta, Olimpo 04. Olimpo 04, autorizado, cruzamento da pista 1028. Autorizado, cruzamento da pista 1028, Olimpo 04. Olimpo 04, é autorizado? Na escuta. Você poderia confirmar qual foi o motor? O esquerdo primeiro? Afirmo, o motor da esquerda número 1. Afirma, Xané 6210, aguardamos ainda a operação da Inferno. Alfa-Romeo 6210. Prossiga. Aproje o rebloqueio da posição e TAP prossiga para a Duna, aguardando a liberação da pista, ou estimada em mais 5 minutos. Sente, após o rebloqueio de TAP, prossegue Duna, o 6210. Cruzeiro 3-1, chame-se a Recife, frequência 1288, alterna 1260. Para Recife em 1-2-8-8, 1-2-6-0. 1-8-6-9, ao 06, ao Interaero, deu estimado em mais 5 minutos, ou seja, 2-0-1-1, porém eu sou o número 2 na aproximação. Estamos esperando a liberação da pista, estamos já orientando o número 1 para a aproximação. Eu acredito que em mais 2 órbitas no máximo, o senhor estará sendo vetorado para fazer o procedimento. Obrigado. Está decolado de Serra Índia com Índia, destino é Serra Whisky Delta Lima, está com 5212 locado no transponder. Está autorizado a descer até o destino. Alfa Golf Sierra, acione transponder 5441, mantenha-se sob condições visuais, ajuste no 0105, reporte para cruzamento entre Duna e Simbra. 1-0-1-5 ao ajuste 5441 no transponder. Autorizado para direto, senhora Flávio do Serra. Autorizado direto, senhora Wiki Beta Lima. Reporte de noite da pista 1-0. Gente, reportará o Alfa do Serra. Na 6210, tem condições de voar Duna? Vai esquerda na proa de Duna? Afirmativo, tá voando Duna, tá presente, pode descer para 2000? Afirmo, 2000 pés autorizado, mantém ajuste altímetro no 095, som estabilizado, sinal de procedimento LS, X-ray, estela 0. Afirmativo, 1-0-1-5, autorizado, vai informar estabilizado, 6-2-1-5. Gol 1869, a torre de forma, pista liberada, mantenha a espera, aguardando... Vitor. Gente, vão no 869, mantendo a espera. Polícia Amador, Cordial, estação 3894, da Papá. 3894, acione identificação, dessa vez chegada vão médio 1 para nível 060, ajuste 10-105. Então, 060-1015 no ajuste via Bomediona. Eu poderia passar a posição sobre a impraticabilidade da pista? Confirme, então 3094, não copiei. O aeródromo está impraticável, senhor de Salvador? 3094 negativo, pista liberada. Sim, então, 3094, confirme o ajuste? Ajuste no 0-1-5. Grato. 869 desse, mantenha 3 no pé, ajuste de altímetro no 015. Está autorizado a livrar alto sobre a posição pelo. Consiga via chegada UF, o gol no 869. Gol no 869, 3000, autorizado chegada UF, gol no 869, 1500. Azul 6919, decolado aos 12, chame o controle, frequência 120, décimo 8, boa viagem. 208, boa, azul 699. Papa Golf Serra, liberou o eixo. Papa Golf Serra, reposte, visual com a Caliposta. Centro, visual, Papa Golf Serra. Controle Salvador, boa tarde, azul 6919, cruza mil pés na São Bruno. Azul 6919, contato com a data de decolagem, supra via São Bruno para nível 320. Sobe via São Bruno, nível 320, azul 6909. Escolha o gol 269. Passa aí para o controle. Só para informação, estamos com o mínimo fios. Esse mantenha 2 mil pés, ajuste de altímetro 1015. 47 para localizador, curva esquerda na proa 160, informe estabilizado. Esquerda proa 160, recontra estabilizado, gol no 8, 69. Estabilizou, ele é 1062, 10. Ele é 6210, completo sinal, chama agora a torre, 18, decimal 95. Bruno 869, uma milha para a posição Duna, completo final do procedimento LFX-Way, redução para aproximação. Chama agora a torre, na frequência 1 no 8, decimal 95, gol no 869. 7895, gol no 869. Obrigado, boa tarde. Não, tá frio de procedimento. No 869, continue a aproximação, aguarde pista livre, boa tarde. Boa tarde, boa noite, 69, continuando a aproximação. da pista no zero, com ajuste no zero no 5. Reporte estabilizado. Cria 2015, reportará estabilizado. Gol 1 no 66. Direita, 121, décima 9. 3894 deixa a via para 2000 pés, setorizado IADF X8 da pista 90. Vamos que o seu número 2 na aproximação, número 1 agora 12 horas, 10 milhas, passar nível 070, descido para 2000 pés, um bravo 738. Sim, obrigado pelas informações, o mesmo equipamento. Na sala 19, direito, 121, décima 9. 219. Eu reduzo para 200 mais. Praça voa formulatoriamente agora 8 milhas. 2009 aí, 200 mais 4. Azul 69, 119, chama-se Recife, 128.35, alterna 125.1. Recife 2835, backup 251, azul 6909, boa noite. Gol 1166, torre 118, decimal 95, 1895. De Salvador, boa tarde, Gol 1166, vai passar externo, baixado de Jacaré. Gol 1166, autorizado, pouso, posição na zero, vento 210 graus, 14 nós. Livre na 10, Gol 1166. Tráfego formado agora, informado anteriormente, agora 6 milhas com 150 de grau de skid, reduz a aproximação final e reporte estabilizado. Está reduzindo, reportar estabilizado para 3.4. Alfa Golfo Sierra, prossiga para o controle. Alfa Golfo Sierra, autorizado destino, direto destino, ajuste no zero, fica mantém aqui entre os pés. É posto para cruzamento entre Duna e Simbra. Salvador, Colial, que está 3894, final do ILS X3, pistão no zero, estabilizado. Está 3894, voa, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no zero, no 5. Aguarda pista livre, confirme chuva sobre o campo, senhor. Negativo, 3894. Ok, está 3894.